0, chame contra recife, frequência 126, decimal 5, alterna 125, decimal 45. Sené 6310, desculpa, eu só copiei a secundária 1245, poderia confirmar a primária de recife? 126, decimal 85. Primária 126, decimal 85, Sené 6310. adicione a identificação. 59 Lima, Sudeste de Salvador, mantenha-se com vocês, Rise, Comboleiro de Salvador, reporte pronto para início de descida. Ajuste a Salvador, no 020. Eu vou entrar em contato com o Léo para informá-lo. 7, é o azul 2745. Manifesta sua identificação. Deixa eu ver a chegada a ponte para 4.3, ajuste altímetro número 020. Identificou, chegada a ponte. Essa era 4.3, o estado no 020, azul 2795. O ideal é daqui a 14 milhas. Ok, copiado. É ponte no ponto da descida. Corrigindo, no ponto da descida, a gente está autorizado 4.7. Gente, eu sou ponte de alta, autorizado 4.000, 2.7.5. Bem, desça para a altitude de tráfego no 1500, 2020. Você vai prosseguir para a pista no 7 ou pista no 0? 35, 7. Fui na posição a 2 e... aguarde para a conferência também. Tá com o número. Tower Golf 1096, ready for startup and push for the position 8. Tower 1096, PSD push and start 2.2 ready to taxi. Report ready for taxi, Golf 1096. em simultâneo com as duas suítes aqui. Reflexo 935 e inscrição, Eco 90. Salvador, boa noite, o Azul 2782, com a uniforme. 2782, acione identificação. Apresenta autorizado a prova de TAP, descida até quando o nível descida, descida autorizado até o nível 1050. Ajuste a última, se for no 020. Ok. Quando o ideal descendo até o 0. Pode confirmar? Ok, 050. E o ajuste 1020, o azul 2782. Santana Grito, nosso sistema é turno, 1895, Santana Grito. 1895, Santana Grito. 1895, Santana Grito, Santana Grito, Santana Grito, Santana Estabilizado, 2783. Salvador, muito boa noite, Janeiro 6313, com a uniforme. Janeiro 6313, acionando a identificação, dessa via, chegada DEF para 4.3, ajuste ao time, metrô 1020. DEF via 4000, DEF 6313. Azul 4298, taxi, via Juliette, também 03. Juliette, 3, 4298. Sete, nove, cinco, Paulo, zona dois, Iberê, direito, taxi via Alfa, quilo 43, 4 Romeu, por favor. Sete, Iberê, direito, Alfa, quilo 4 Romeu, azul 2, 43, 4 Romeu, 1096, contact the Recife Center, frequency 126, decimal 85. We 125, decimal 45. Recife Center 12685, enable 12545, thank you, bye-bye. Momo, transmissão vazada e confirme somente a rota, se não temos aqui no sistema, por gentileza, só para verificar. Momo, gente, então agora de coordenação com o controle, já está autorizado o acionamento, copia no táxi. Na saúde da zona escuta. Santo Cruz Copia. Azul 2782, solo 21 na Liberia direito, taxi Alfa Kilo, parte 3, 3 Romeu, posição. Alfa Kilo, parte 3, 3 Romeu, azul 2782. Na sua frequência? Afino. Autoridade Goiânia, nível 200, decola da 197 com curva à esquerda. O controle autorizou após a decolagem direto para o VATAP e após, conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5575, controle 120, estima 8. Foi informado pelo controle que a prova direto do destino Goiânia só poderia ser autorizada pelo centro Recife, ok? Então autorizou direto para o VATAP. Direto de, da posição VATAP. Vitor, Alfa, Tango, Alfa, Papá. Vitor, Alfa, Tango, Papá, Alfa, VATAP. Papatango, Paparanense, Papá. Senta, mudança, que você já me conhece, a ponte para o táxi. Vai chamar para o táxi, para o Paparanense. Localizador, campo à vista, Xenero 6313. Xenero 6313, localizado no final do ano, Xenero 6313. 895, boa noite, Xenero. São Papal, Xenero 020. Por Salvador, muito boa noite, Xenero 6313. O Xenero 6313, tráfego avistado, autorizado pelo pista 1-0, vento 950 graus, 079. Tá livre o povo, Xenero 6313. Senhora, está mudando o Romeu 246. Romeu 246, para manutenção e identificação. Dessa via, chegada ponta até 4.000 pés, a gente não vai ver o é, desse dia até 4.000 pés, gente, o 246. Estamos dentro autorizado de colapso, toma 7 vento, 140 graus, não número. 613, com 2, 9, direita, 170, informação de reforço. 170, aciona identificação dessa via, chegada bom médio 1, a nível de rua 070, ajuste altímetro 1020. Via chegada bom médio 1, descendo para o 070, 970. Confirme, o 970 está mantendo o 270. Ok, certo. Mantenha 2, reduza para 2509. Reduzindo 2509, 970. 1170. Esse é para 2010, autorizado no LS, após localizador, a gente altimetra 1020. 2000, gravador 1170.